tesão. Na dança do arco-íris vai erguendo as mãos. Uma cara de safada, isso muito me excita. Vou desenrolar contigo pra não ficar na pista. Olha popozuda, rebole o seu bumbum no salão. Ela vai pro castelo só pra manter o seu popozão. Uma mão no joelhinho, outra no popozão. Na dança do arco-íris vai erguendo as mãos. Uma cara de safada, isso muito me excita. Vou desenrolar.